humildemente dá licença. 2006, os correria do convicção periférica chega chegando em ação. Opinião formada sobre vários assuntos, com o intuito de passar mensagem, protestar e reivindicar por melhorias. Aí, o importante não é alcançar a fama, e sim manter viva a nossa autoestima. Ser realista sem deixar cair, sem se omitir. Pagar madeira não é nosso lema, e sim desagradar o sistema. Olho gordo, trema, porque o esquema assim funciona. Os revolucionários unidos jamais serão vencidos. Deus está conosco, é a força do raciocínio periférico pelo certo. Paz pra quem merece, sem boi pros gambé oportunista. Mesmo com tantas injustiças em nosso país, manter a calma é preciso pra vencer os desafios. Com o cérebro articulado, os guerreiros preparados, pronto pra missão. CP na missão do resgate, mandando ideia certa pros manos se orientar, que pra reverter a situação ainda há tempo. Convicção periférica no ar, trema na base playboy. Se pra você está suave, aqui o clima tá pegando fogo. Aí bico sujo, o pavio tá curto. Vê se lava a bunda pra falar mal de nós. Hip hop não é gozolândia, e sim veículo de comunicação. No campo de batalha, é uma arma de guerra eficaz.